Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A volta de Jesus Cristo é o foco da revelação e o clímax da história humana. Tal momento é profundamente significativo ao coração de Deus, e por isso ele nos concedeu em sua palavra inúmeros avisos, promessas e descrições da manifestação do Senhor nas nuvens do céu. O vencedor contra o pecado e contra a morte, caminhando em direção à terra, rodeado das incontáveis hostes de puros anjos que lhe servem fielmente a todo instante. Esse é o quadro que Deus pinta diante de nós. Toda expectativa angustiosa e puramente terrena que envolva quaisquer objetivos neste mundo são tão insignificantes diante da expectativa maior, gloriosa e esperançosa do ser humano que espera a volta de Jesus. O fim do pecado e de todo o mal, com todas as suas misérias, perplexidades e dores, nos emociona e nos inspira em nossas orações e em nossos louvores. As únicas coisas capazes de diminuir o desejo de viver esse momento agora são nossas infidelidades e incoerências diante da vontade de Deus. E então nos perguntamos: estaremos prontos para a volta de Jesus? Estaremos prontos para olhar nos seus olhos e estar em paz? Estaremos prontos para estar em pé diante dele? Queremos isso e nos agarramos à promessa. Cristo, tu és aquele de quem está escrito que nos amas e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Por tua graça, concretiza em nós o teu plano e o teu querer. Na experiência de se entregar a Cristo, a alma humana encontra a única experiência de que precisa para viver eternamente, no lugar onde Deus mesmo estará com eles para todo sempre. Apocalipse 21, verso 3. E assim Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus descreve no passado a realidade do nosso futuro. As primeiras coisas passaram. Todo pecado, angústia, sofrimento e morte se foram para todo sempre. E nada de tudo isso restará. Como ansiamos por isso, gememos e juntos oramos. Ora vem, Senhor Jesus. Hey! saudades dos que um dia nos deixaram para trás, daqueles que partiram sem dizer.